YK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC. Ao seu lado. Cidadania no ar, ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagem, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também, rádio é isso, prestar serviço. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC. Agora em Santo André, pontualmente 5 horas. Começa agora na ABC. Do Matioli, com o Caboclo da Madrugada, acordando a Grande São Paulo. Santo André, bom dia São Paulo, bom dia Brasil, começando mais um Rádio Matioli nessa segunda-feira, madrugada friolenta, hein? Frio, 11 graus, 12 graus, temperatura, segunda-feira, 24 de maio de 2021, hoje não tem cidade que faz aniversário, é dia do policial civil, né, da polícia civil aposentado, dia do telégrafo, telegrafista, né? Dia da infantaria, dia dos vestibulando, dia nacional do milho, dia do detento. No calendário religioso se comemora dia de São Vicente de Larins. Aqui é o Caboclo da Madrugada, Valdeceiro Matioli, chegando na sua casa, chegando no seu rádio, aonde você estiver, muito bom dia, abraço, saúde e paz para todos. O trabalho técnico é o Sabino. São Paulo! É fantasiado de São Paulino. Ei, Sabino, mas você não acertou, Sabino. Foi que São Paulo ganhou de 1-0, ganhou de 2, Sabino. Meu verdão, quer dizer, quebraram o sistema técnico do, né? A forma do Palmeiras jogar não vai. Se não deu espaço para correr, o Palmeiras não vai, viu? É, pois é, mas parabéns ao São Paulo, parabéns ao Palmeiras também, que foi vice-campeão também. Obrigado. Não é valorizado, mas todo mundo queria ser vice-campeão também, né? Como campeão, parabéns aí. Daqui a pouco vamos falar os campeões dos estados, né, Sabino? E agora vem aí o Campeonato Brasileiro, 5-4. Começando o rancho do Matheus, deixa eu abrir a porta aqui, Sabino. Abri a janela. É, a lamparina não está apagando a cera, é melhor fechar essa janela aqui. A lamparina não para a cera, começar a acender o fogo. Daqui a pouco sai o leite, daqui a pouco sai o cafezinho. E começando o rancho do Matioli com o Garute Cuiabá, do Adonildo, do Montanha do Garute, Recanto Adorado. 5-4. Minutos, aí o Garute Cuiabá abrindo o rancho do Matioli de hoje com o Recanto Adorado, né? Do Adonildo, do Montanha e do Garute. E vamos seguindo com madrugada com o rancho do Matioli, viu? Você já vai ligar pra nós aqui, responder a perguntinha. O nome de um homem com a letra V, V de vinho, 44359020, né? Vamos cumprimentar também os aniversariantes de hoje, 24 de maio, a nossa amiga Ana Paula, na Vila Ema, faz aniversário hoje, a Marlene Giordano Miocchi também faz aniversário hoje, a Lourdes e o nosso amigo Amadeu, no Parque São Lucas, fazem aniversário de casamento, O Dair de Campos faz aniversário também. A Madá, lá em São Miguel Paulista, também faz aniversário hoje. O Kleber de Oliveira Costa também faz aniversário hoje. A Cira Rodrigues dos Santos também completa hoje mais um aniversário. E aniversário também do Luciano Alexandre Almeida. E todos os aniversariantes aí, nosso abraço, nossos parabéns, parabéns, viu? E o Rancho do Matioli tem sempre gentil oferecimento do Pet Shop Banhitosa Matioli. Tem também a Farmácia Botânica Tupã de São Caetano do Sul, ABCEL, Plano de Assistência Funeral, Show de Rádio. Tem a doutora Silvana, o Alfredo da Farmácia Botânica Tupã, dá aí seu recadinho. Divulgar sua empresa, divulgar seu CD sertanejo aqui no Rancho do Matioli, é só ligar e falar com a Inês Matioli, viu? O telefone é 976-04-8097. Também pode deixar um recado lá no WhatsApp, 988-13-9278. Não esquece de falar com a Inês Matioli, 5 e 9. E agora tá na hora de tirar leite. Vamos chamar o gado, já vou subir aqui no morão da porteira, tocar o meu berrante. Vem, maiada, vem, vem, vem, vem, mansinha. Ô, vem, crioula, tchó, tchó, tchó. Vem, maiada, vem, fumaça. Oi, olha o touro aí, cuidado com esse touro. E eu vou pegar meu cavalo agora, passar o arreio nele, né? Pra arrear o cavalo, meu cavalo tordilho, né? Pra ir buscar as vacas. Vem, maiada, vem, vem, vem, mansinha. Vem, crioula, tchó, tchó, tchó. Vem, fumaça, vem, vem, vem, vem. Cuidado com tudo. Opa! Aí pode fechar a porteira. Fechando a porteira, agora vamos tratar dos porcos, né? Deixa eu pegar o balde d'água. Eu vou pegar o balaio de milho também, levar lá pro mangueirão, tratar dos porcos do mangueirão, porco da serva. Aí o porco tratado, vamos tratar também das galinhas, né? Vem o marreco, vem o bode, vem o pato. Vem também a cabra, né? Vem o frango, vem o galo, né? Cuidado que o galo não pode vir um ou outro, né? O galo briga a barbaridade, né? Meu galinho canta aqui, né? E o galo da nossa vizinha canta lá longe também. O nosso galo canta com mais força, não é verdade? Então, porco tratado, leite tirado, galinha tratada. Erema de Mato Grosso, 10 graus a temperatura agora, Sabino. Olha, tá frio, hein? É a temperatura mais baixa do ano em São Paulo. Então, nós levantar, você se agasalha, viu? Senão, você vai passar, pegar um resfriado aí, não é isso? Isso que a gente também não quer. Vamos seguindo aqui no Rancho do Matioli, atendendo a primeira cartinha. Você já vai ligando, respondendo o nome de um homem com a letra V, V de vinho, V de vela. Quem escreveu foi a nossa amiga Rosa Esteves, já diz: olá, meu querido amigo, Rosa Matioli. Eu gostaria de ouvir com o Teodoro Sampaio, Sangue Caipira. Vai pro Valdeci, a Inês, o pai Matioli, vai também pro Sabino, pro Jota Santos Júnior, todos os ouvintes com carinho da Rosa Esteves. 5 e 12. Nas veias desse meu corpo corre sangue de caipira. No braço desta viola a minha alma suspira. Por onde quer que eu ande, qualquer chão que eu pisar, a saudade da infância, do meu tempo de criança, para sempre vou levar. Foi morar com Deus. Até hoje me arrepia ao contar pros filhos meus. Tinha mula sem cabeça, corpo seco no grotão. Assustava qualquer homem a história do lobisomem, sexta-feira da paixão. chuva. Logo nossa vizinhança chegava uma por uma, sentado junto à fogueira, olhando a lua sair. A família conversava, só quando o galo cantava é que a gente ia dormir. Um rádio de pilha grande que alegrava nossa vida, pra ouvir moda de viola e amizade aparecida. Na igrejinha do bairro tinha leilão, tinha prenda, tinha um povo matuto, jogando e gritando truco lá no terreiro da venda. Hoje quando eu encosto a cabeça no travesseiro, tudo isso vem no meu sonho, parece tão verdadeiro. Acordo e sento na cama e pra falar bem a verdade, meu sentimento é tanto, e os olhos enchem de pranto e eu choro de saudade. Vamos seguindo aqui no Rancho do Macioli, nesse friozinho gostoso. O pessoal tá, todo mundo esquenta fogo, só o fogo acabou de acender agora, o pessoal quer ficar perto do fogo, põe a mão aberta na lareira do fogo, faz assim no rosto, ó. Esquenta a mão, né, dá tempo de esquentar a nossa mão, né, Sabino? E aí chegamos aqui com a mão dura. Ó, vamos falar aqui do Pet Shop Macioli, onde você encontra todo tipo de ração para todas as raças de cachorros e gatos, viu? Raças pequenas, raças médias e raças grandes. É, para o cachorro já gordo, para o filhote, para o filhotinho, na hora de comprar ração, pensa lá no Pet Shop Macioli. Semente para as aves, canários, periquitos, papagaios, calopsitas, galinhas poedeiras, né? Os pintinhos, franguinhos, para engorda. Semente para todas as aves você encontra no Pet Shop Macioli. Tem casinha para o cachorrinho, casão para o cachorrão, cobertores para cachorros, caminhas e roupinhas, né? Pois é, e tem os acessórios também para os animais. Pet Shop Macioli fica na rua Francisco Rabelo, 237, Vila Califórnia, São Paulo. O telefone é 2917-5191. Tem o WhatsApp 988-139278. Fala com a Inês Macioli. E o banho Tosa Macioli, viu? Cuidado do Marcel Macioli. É o banho Tosa Macioli. Hoje é segunda-feira, você que foi pro sítio, pra chácara, né? É, o cachorrinho chega mal acabado, sujinho, né? Com os pelinhos tudo embaraçados, às vezes alguns carrapatinhos, algumas pulguinhas. Leva lá no Pet Shop Macioli, tem jeito pra tudo, sabendo? Jeito pra tudo, viu? Pet Shop Macioli, você marca dia, marca hora, 2346-3623 e o WhatsApp 983-269391. Farmácia Botânica Tupã. Fica aí na rua Rio Grande do Sul, 142, no centro de São Caetano do Sul. Tem o telefone 3383-9400. Também pelo WhatsApp 11 989 95 57 59. Farmácia Botânica do Tupã, fala com Alfredo, aí São Caetano do Sul. Torneio Tinoco no Fundo Musical na segunda-feira. Ei, coisa boa, Sabino. Deixa eu falar aqui da ABCEL. Você não tem ainda um plano de assistência funeral da ABCEL? ABCEL, plano de assistência funeral, viu? Vale pra família toda, pro pai, pra mãe, pro sogro. Então anota aí o telefone da ABCEL, vem nosso recadinho e olha, não esquece de falar que ouviu aqui na Rádio ABC, no Rancho do Matioli, pra você não ter carência, viu? Aí você não tem carência, ouvinte da Rádio ABC. ABCEL, plano de assistência funeral. Vamos falar da ABCEL? ABCEL, plano de assistência funeral. Plantão 24 horas por dia, 0800-19-2939. Plano de assistência funeral da ABCEL é para a família toda. Pai, mãe, sogro, sogra, filhos. Atendimento em todo o Brasil. Não deixe para depois, decida já. Descubra como custa muito pouco obter a tranquilidade que a sua família merece. ABCEL, solicite um representante e eu faço uma visita, mesmo sem compromisso. ABCEL atende particular, translado nacional e internacional. Ligação gratuita 0819-2939. Visite o site da ABCEL. Presta atenção. www.abcel.com.br. ABCEL atendendo 24 horas, Avenida Presidente Kennedy, 625, no bairro Santa Paula, São Caetano do Sul. Telefone da ABCEL 0800-19-2939 e tem o site www.abcel.com.br. Alô, alô, amigos, vamos ser realistas. Sabemos que a morte, ela não marca a hora. Cavalão do Sabino, você trouxe o cavalo para mostrar para mim? Isso é bonito o cavalo, né? O arreado, vem, é baldrama, pelego, né, Sabino? Que você faz caminhada de cavalo também? Caminhada de cavalo é cavalcada, né? É bom você encontrar por aí. Dá muito ali na sul de Minas, cavalgadas. Quando você vai para lá, você encontra umas cavalgadas lá, né? Você está levando a cedinha, bota o cavalo na estrada, vai embora, né? Os cavalos mais bonitos que o outro, Sabino. 5h22. Já ligou aqui para nós a Escolaço de Mauá, acordando cedo, hein? Madrugada de segunda-feira, o pessoal já tá de olho aberto, né? Levantar, gente. A Escolaço ligou, tá certa a resposta. E oferecendo pro Olival Santos de Mogi, também para a Hélia da Moca, o Pedro Paulo também da Moca e a Terezinha Lopes. A Ione do Merotão, Ione perguntou se tá frio. Ione, tá frio, hein? Pois é, vai sair agasalho na criança aí. É frio, bate e ele entra mesmo, viu? É, ela respondeu certas respostas, oferecendo para Rosa Esteves, a Maria do Carmo, também para Hélia da Moca e também para Maria José de Santo André. O seu Orlando, Papai Noel, também acordou você. Sabe o que o Papai Noel tá fazendo agora, ô? Tomando um mocotó. Comemorando, mandou um abraço pra você. Falou assim, você tá de São Paulino mesmo, tá? Agora tem que mostrar você de São Paulino mesmo, Sabino. Dá um jeito aí. Arruma as coisas de São Paulo aí, né? O senhor Orlando tá te parabenizando pela vitória. Foi em cima do Palmeiras, que é uma vitória, hein? Obrigado. Mas teve confusão no fim do jogo lá, a torcida queria invadir o Morumbi, né? Pois é, pra abraçar os jogadores, né? Nada de brinca, mas foi tumultuado o final lá, né, Sabino? Parabéns pro São Paulo, né, senhor Orlando? Ele cumprimenta aqui todos os aniversariantes e manda um abraço pro Pacheco, pro Matioli, pro Sabino. Senhor Orlando, aquele abraço aí, muito obrigado. Toma seu mocotó gostoso aí. Que delícia, hein, na segunda-feira de manhã. E também a Terezinha Lisboa tá ligando, respondeu certa resposta, senhor Orlando, também tá certo, né? A Terezinha Lisboa também acertou. E o Flécio Dr. Jair Récio, pro Zé Antônio de Mauá, a Escolástica e o Zé Martins. A Maria do Carmo de Melo também ligou, também acertou, e oferece para Dirce do Valparaíso, a Maria José Santo André, a Ione e também para Sirlene, né? O Maria do Carmo, obrigado, hein? E vamos caminhando, já é 5h24, atendendo aqui mais uma cartinha, e essa aqui quem escreveu foi Irineu Pacheco. Pacheco, bom dia. Ele diz: Caboclão do Rancho quer oferecer a moda Orquestra da Natureza, Abel e Caim, aos amigos ouvintes do Rancho do Matiori, Lorival França de Birigui, o Pedro Paulo na Moca, e ele oferece aqui pro Dudu lá em São Caetano. Dudu, São Caetano faleceu, viu? Faz tempo já, viu, Pacheco? Seu, é, então é em memória. Seu ouvinte da Coab 1, altura Alvim, São Paulo. 5h24. Aí, Orquestra da Natureza, vai cair em Mondona, hein? Oferecendo, foi, quem pediu foi a cartinha do nosso amigo Irineu Pacheco, né, Pacheco? Grande abraço, hein? Oh, tem uma água do poço agora, oh, Sabino. Tá quente a água do poço. Tá quentinha, quentinha, né? Bom pra lavar o rosto. Pois é. Vamos seguindo aqui no Rancho do Matiori. Vamos trazer agora para dar um recadinho aqui, portanto, o Alfredo da Farmácia Botânica do Pan. Alfredo, bom dia. Bom dia, Valdeci Matioli, caboclão da madrugada. Vamos falar de saúde. Eu sou Alfredo Antacli, consultor e diretor da Botânica Tupã. Então, nós temos aqui a empresa que já tem mais de 50 anos, conservando vidas. Então, você pode vir se tratar através da fitoterapia, através da suplementação, que tem dado um resultado maravilhoso para todos. né? Então você pode resolver seu problema, eliminar seu problema todo aí de saúde. Você que vive aí infeliz, você que está aí com problema de dor, então você, é a sua oportunidade agora. Então você que tem problema de reumatismo, artrite, artrose, tendinite, nós temos aqui um tratamento para reconstrução da cartilagem, isso mesmo, você que está aí batendo osso com osso, agora é a sua oportunidade para reconstrução da cartilagem, eliminação de dores no joelho, quadril, lombares, gastrite, queimação no estômago, bronquite, tosse, asma, diabetes tipo 2. Então, nessa pandemia, muitas pessoas aumentaram e engordaram, também tiveram problemas de gordura e também de diabetes. Inflamação urinária, próstata aumentada, mioma, cisto no ovário, pedra nos rins. A mulher no período da menopausa, o homem com falta de energia, de libido, de ereção e muito mais. Então, é a sua oportunidade para você vir até aqui na Farmácia Botânica Tupã. O prazer de atendê-lo. Então, você pode também ligar as pessoas que estão distantes. Nós entregamos para você, não tem problema. Mas você pode vir também. Aqui fica na rua Rio Grande do Sul, número 142, aqui no centro de São Caetano do Sul. Aqui é pertinho aqui da estação do trem e também rodoviária. O telefone, gente, é 33-83-9400. 33-83-9400. Tem outro telefone que é o 4228-1618. 4228-1618. Você pode também ligar por WhatsApp. Esse é 24 horas, gente. Ligar nesse telefone é 11-989-9557-59. Vou ter o prazer de atender vocês nesse telefone. Então, gente, nosso horário aqui de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, ao sábado, das 8h30 até ao meio-dia e 30. Então, venha se tratar através das plantas medicinais, venha se tratar através da suplementação, não fique sofrendo aí, vamos viver feliz aí, sem dores. Valdeci, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, hein, Alfredo? A dona Matilde passou por aqui, sabendo? Olha o cafezinho. Dona Matilde, obrigado, hein? Boa semana pra dona Matilde, boa segunda-feira, né? Muito obrigado. Sabino do céu, que café gostoso, Sabino. Ana Matilde, obrigado. Golada boa. Ana Matilde, Deus abençoe, obrigado. Ai, que mão fazer o cafezinho, Sabino. É, a gente bebe na saboreia, né? Pois é. Obrigado, Ana Matilde, um abraço, hein? O Campeonato Paulista acabou. Tivemos aqui o São Paulo campeão, no Rio de Janeiro o Flamengo foi campeão. São Paulo! Nas Minas Gerais o campeão foi o Atlético Mineiro. Pernambuco o campeão foi o Náutico. Não é isso? No Paraná o campeão foi quem, Sabino? Atlético Paranaense? Olha, daqui a pouquinho fica o Ricardo Leite dando os campeonatos dos estados aí pra vocês curtir, viu? Às 7 da manhã mais. E eu vou falar que o Corinthians está de novo comandante. Bahia, o Atlético de Alagoinha. O Bahia foi campeão lá na Bahia. Atlético de Canoinha. Canoinha foi também campeão. É, daqui a pouquinho, depois o pessoal fala do campeonato dos estados, né? Fortaleza campeão lá no Ceará, muito bem. Todos os estados tiveram campeão. Brasileiro também foi campeão? Lá em Brasília, tá aí. A gente está puxando aqui. Agora, Sabino, Silvinho é o novo técnico do Corinthians, né? Ele que já estava fora do Brasil há bastante tempo. Será que pegar o Silvinho e trocar com o Mancini? Tem alguma diferença, Sabino? Internacional. Mas o Corinthians tá jogando alguma coisa internacional, Sabino? Vai jogar com o Campeonato Brasileiro com o Internacional. Se cair na... Oh, mas vai demorar, né, Sabino? O Silvinho é o campeão lá do... O Silvinho, né? É uma boa praça. Vamos ver se vai, né? Mas o Corinthians, mas o Corinthians de falta é mais qualidade, né? Não é técnico, não é isso? Ô, Sabino, o que mais que eu ia falar? O Campeonato Brasileiro começa agora, Sabino. Sábado, né? Dia 29, aí começa o Campeonato Brasileiro. Aí tem jogo da primeira divisão, nos dias 9 mais, e da, durante a semana a segunda divisão. Já tem time bom na segunda divisão dessa vez, Sabino. Botafogo, Vasco, né? Quem mais caiu aí, Sabino? Time bom caiu esse ano aí, viu? Cruzeiro, time que já foram campeão, né? Mas quem, Sabino? Cruzeiro caiu antes. Caiu antes, é o segundo ano já. Vem aí o Botafogo, Vasco, tem que jogar muito, porque a segunda divisão vai estar forte esse ano, hein? Vai estar forte esse ano a segunda divisão. Bom, vamos caminhando. Daqui a pouquinho o Ricardo Leite chega trazendo informação, o que tem de notícia, né? Trombada de carro, gente morta, né? Pois é, deu uma em Osasco, teve uma batida de carro num caminhão, caminhão mesmo. Mas o rapaz que dirigiu o carro morreu, viu? Mas daqui a pouquinho informações com o Ricardo Leite, né? Acidente, o frio, temperatura, tempo, né? Os números da loteria, tem hoje número da loteria, ô Sabino? Não tem hoje, segunda-feira não tem, né, loteria? Então tá bom. E tem oração, um programa descontraído. E a participação de quem, Sabino? Do Sabino, lógico. Ricardo Leite tá levantando, ó, batendo o queixo. Tá frio, hein, Ricardo Leite? Barbaridade. Nós que levantamos cedo já sabe, né? O Sabino sabe que tá muito frio. O Valdecir Matheus sabe que tá muito frio. A Dona Matilde, né? Aproveitou o rancho do Matioli para passar o cafezinho, ferveu a água lá no rancho do Matioli, na Matioli, fez o cafezinho, que cafezinho bom. E o pessoal tá ligando aqui, Sabino. A Dolores Tacomã, ela acertou a perguntinha, o nome do homem, 40Z, Z de vinho, né? Oferece pro Maria José e o Tore Sobrinho lá da TV Tarumã, também pro, oferecendo pro doutor Jair e o Pacheco, né? Ligou também para nós aqui, Sabino, deixa eu ver quem é. O Walter da Vila Rica. O Walter, ele queria ouvir uma moda que faz tempo que não ouve. Ô, Walter, vou aproveitar agora que eu vou atender a cartinha, coincidência, hein? A moda que você pediu vai sair já, viu, Walter? Ele está oferecendo para a turminha do rancho, né? Quem recebeu essa cartinha foi a nossa amiga Sirlene Costa Silva, né? Ela diz: saudações, amigo do rancho do Matioli. Hoje lhe escrevo mais esta carta para pedir a música com Carlito Baduí, Rosa Branca. Ofereço a todos os amigos, ouvintes que estão ligadinhos na programação. Nada mais, um bom dia, uma ótima semana, abençoada com muita saúde e paz. São os votos dessa amiga de sempre, Selene Costa Silva, Vila Guarani, Sapopeiba, São Paulo. 5:37. Casa Branca, Porta Negra, vem trazer notícia dela. Quando vem pra Casa Branca, lembro da minha donzela. Numa tarde de setembro, onde linda primavera. Eu também vesti de branco e entrei na mesma capela. Sabino, antigamente o cara não procurava emprego, Sabino, ele era ajustado. Era ajustado numa fazenda, ajustado numa empresa. Você lembra desse tempo, Sabino? Ah, lembra, Sabino? Poxa, Sabino, você já viu falar? Ah, bom, você viu falar, né? Pois é. Às vezes, quando eu começo a contar umas histórias, né? Como a gente, a família da gente era, o avô era. Aí, às vezes, eu vou na casa do meu pai lá, né? Aí chega minhas sobrinhas. Aí elas falam, tio, conta umas histórias de quando vocês moravam na roça. Aí eu fico lá contando a história. Um pouco você fala, sabe? Um pouco você inventa, né? Porque é sempre a mesma coisa, né, Sabino? É sempre a mesma coisa. Mas você já pensou, Sabino, tomar banho na bacia com esse frio, Sabino? Você nunca tomou banho na bacia, não, né, Sabino? Já tomou, Sabino? Pô, você fez tudo que eu fiz, Sabino, também? É, banho na bacia, tem que esquentar a água, botar a mão lá, só no ponto certo, tomar banho na bacia, aquele bacião, né? Bacia de alumínio, é verdade. Sabino, é brincadeira tomar banho na bacia, não é brincadeira não, hein? 5h41 da manhã. Avisando o povo que tem agora o show de rádio pela Rádio ABC no Madrugada Especial, em todos os domingos, começando a meia-noite com Jota Santos Santo Júnior. Os meninos Taiobeira que atendem sempre no telefone 2946-2028. Tem também o Mineirinho da Viola e o Dino Gomes. Mineirinho da Viola atende no telefone 998-90-0583. Dino Gomes pelo telefone 4451-2715. Agora eu vou conversar um pouquinho com a minha amiga, meu amigo, né? Da consultoria previdenciária com a minha amiga Silvana. A Silvana é da Previdência Social, viu? Se você quer aposentar, precisa de aposentar, não tem um tempo ou precisa de um auxílio, presta atenção. Acidente de trabalho, auxílio doença, aposentadoria. Você, minha senhora, que tem 65 anos, né? E não é aposentada ainda, não faz mal que não tem o tempo, serviço, nunca pagou INSS, não tem problema, viu? Fala lá com a Silvana, tá bom? É uma aposentadoria de um salário mínimo, pensão por morte, contagem de tempo para se aposentar, perícia médica, aposentadoria por deficiência, aposentadoria por invalidez, benefício assistência ao idoso, auxílio reclusão. Fale lá com a nossa amiga Silvana, vai te ajudar bastante, viu? Anota aí o telefone, o WhatsApp, falar bem devagarzinho para você marcar 949-189305. O WhatsApp também é o mesmo, 949-189305. Faz tudo junto ao INSS, sem você sair de casa, é só falar com a Silvana. WhatsApp 949-189305. Se você tem 65 anos ou mais, não é aposentado, nunca teve contribuição, também pode aposentar com um salário mínimo. É só falar com a Silvana, deixa um recadinho lá que ela entra em contato com você. 5h44, vamos seguindo. Dona Matilde, obrigado do café, Dona Matilde. Tá frio, Dona Matilde, por aí? Tá frio, né? 10 graus, o dia mais frio do ano ainda, né? Daqui um mês, exatamente um mês, né? Chegou o inverno, Sabino. Aí a temperatura vai chegar aqui com 3, 4 graus, né, Sabino? Muita serração. Agora o tempo tá bom, o tempo tá limpo, né? Daqui a pouco o sol sai também. Alô, Zé Martins, lá em Goiânia. Zé Martins ligou aqui para nós, né? Ele acertou a resposta, oferecendo para a Escolástica, para Rosa Esteves, Terezinha Lopes e a Terezinha Lisboa. Alô, Terezinha Lopes está ligando, acertou também a resposta da perguntinha, oferecendo para o doutor Jair Récio, para o Manuel e a Marinês do Merotão e também para o Joãozinho lá em Água de São Pedro. Bom dia. Deixa eu atender aqui mais uma cartinha. Quem escreveu foi nossa amiga Terezinha Lisboa. Ô, Terezinha Lisboa, bom dia. Saudações. Com muita alegria, escrevo essa cartinha para o rancho do Valdecir, rancho do Matiori. Está escrito, eu já vou no embalo, né? Para pedir a música com Tonico e Tinoco, Flor Gaúcha. Vai para o Valdecir, a Inês, o pai mais querido do rancho do Matiori. E também para o Milton Matiori, para os meninos da técnica. Hoje aqui também quem é o menininho da técnica é o Sabino, né, Sabino? E oferece também para... Ela agradece quem escreveu, ao ouvinte, Terezinha Lisboa. Acabou, acabou. Vamos ouvir então, Tonico de novo, Flor Gaúcha. 5h45. Flor Gaúcha, Tonico Tinoco, do Priminho, quem pediu foi a nossa amiga Terezinha Lisboa, né? Mandou a cartinha pedindo, já foi ouvido, né, Terezinha Lisboa? Lourival Santos da Limugir, ligou, tá certa a resposta, oferecendo pra Terezinha Lopes, Terezinha Lisboa, a Rosa Esteves e a Inês Matiola. Obrigado, Lourival Santos. Zé Antônio de Mauá, o Zé Antônio de Mauá ligou, também acertou, oferecendo pro Valdeci Matiola e a Terezinha Lisboa, para o Zé Martins e a Cida na Vila Alpina. Muito bom. Vamos levantar, rapaziada. Tá na hora, hein? Não perca a hora, não perca a condução. Segunda-feira, frio lento, hein? Olha, eu vou falar agora do Pet Shop Matiora. Lá no Pet Shop Matiora você chega para comprar, você encontra tudo, viu? Em rações, em sementes, acessórios, tudo você encontra no Pet Matiora. E o principal, o bom atendimento, hein? Mais de 20 anos no mesmo lugar. Você pode anotar o endereço? Rua Francisco Corabeiro, 237, Vila Califórnia, São Paulo. Telefone 2917-5191. O WhatsApp é o 988-139278. Também tem lá o banho e tosa Matiore. Você pode marcar o dia, marcar a hora, ela no banho tosa Matiore, no telefone 2346-3623, ou deixa o recadinho no WhatsApp, hein? 983-269391. Deixa seu recadinho lá no banho tosa Matiore. Farmácia Botânica Tupã. Fica aí na rua Rio Grande do Sul, 142, no centro de São Caetano do Sul. Tem o telefone 3383-9400. Também pelo WhatsApp 11 989 95.